já manda um salve para todos os escravos. Eu sou um simples escravo, nascido nesse estado, vivendo acorrentado. Sou chicoteado por ser muito pardo, sendo escravo ou não. Eu sou um negão, sou bonito, sou beiçudo, tenho tara em capoeira. Vivo no Nordeste, sempre sinto sede, ô vida do cacete. A vida aqui onde moro é boa até demais. Temos comida de graça e trabalho pro rapaz. Ele é meio albino, mas é justo. Eu sou escravo com orgulho. Eu sou escravo, todo santo dia sou chicoteado. Minha esposa virou puta de branquelo e eu empurrando pedra com pé no prego. Vida boa, oh vida boa, trabalho de graça e sofro dores físicas fatais. Meu filho foi vendido, me alimento só de lixo. Bebo água preta e gosto disso, é vida de escravo. Uma vez eu tava cansado, pedi pro meu patrão me liberar do trabalho, mas ele disse não. Bateu no meu sacão, mas não doeu não. Eu tenho um piruzão. De todos os escravos, o meu pau é o primeirão. Uma vez eu tava tomando um banho lá no lamaçal. Meu chefe percebeu o tamanho do pilau, e quando ele viu, logo decidiu: não serei mais escravo. Virei ator pornô, transo com mil mulheres. Meu chefe me vendeu pra eu ser famoso na internet. Agora mudei meu nome, fiquei famoso e milionário. Se me perguntarem qual é meu nome, eu vou falar: Kid Bengala. Eu sou escravo, todo santo dia sou chicoteado. Minha esposa virou puta de branquelo e eu empurrando pedra com pé no prego. Vida boa, vida de escravo.